só louco amou como eu amei. Só louco quis o bem que eu quis. Ai, insensato coração, por que me fizeste sofrer? Por que de amor, para entender, é preciso amar? Por que? Tem solução este novo amor, um amor a mais me tirou a paz. Eu que esperava nunca mais amar, não sei o que faça. De alguém, nem eu. Quem inventou o amor? Não fui eu. Não fui eu, nem ninguém. De alguém, nem eu, nem eu.